Nosso tema de hoje é mediunidade, mito ou verdade? A palavra mito aqui, ela significa, nesse caso, será que realmente existe? Será que é algo que, enfim, é verdadeiro? Então, é óbvio que as conclusões são muito particulares. Mas, dentro de uma casa espírita, para nós isso é um fato que não se questiona pelo todo o tempo que nós estamos aqui exercendo algumas atividades e quase que diariamente, a gente poderia dizer, dependendo dos nossos olhos, a gente pode comprovar isso. Mas nem todos têm esse entendimento, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos. Talvez vocês já tenham lido, mas dos livros básicos da doutrina espírita, ele talvez seja o mais abrangente, porque ele é um livro de perguntas e respostas, perguntas efetuadas aos espíritos que respondiam, então, a essas formulações. E ele fala sobre muitas coisas. É a parte filosófica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Então, para todo aquele que deseja compreender o que é Espiritismo, é o livro inicial, é o livro de entrada para a doutrina. Mas na questão de mediunidade, que ele também fala, tem um outro livro que é muito importante, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele orienta todo aquele que tem algum grau de mediunidade e que queira se organizar, trabalhar através disso, que queira aprender como lidar com essa situação que muitas vezes pode ser nova na sua vida. Está sentindo algumas coisas, não sabe o que é. Então, além dos grupos de auxílio, de estudo, tem esse livro onde é encontrado muitas informações. Eu cito outros dois livros também que são bastante importantes. Tem uma série de livros aqui na biblioteca que falam sobre mediunidade. Não são apenas esses, né? Mas dois livros de André Luiz, que é Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade. O primeiro, Nos Domínios, ele aborda as manifestações mediúnicas, as maneiras como ela se apresenta. Aquelas que nós ouvimos falar muito, que são a escrita, a fala, a visão, essas talvez sejam as principais, os fenômenos que nos impressionam e que a gente acaba vinculando casa, espírita, espírito, tudo dentro dessa mesma linha. E o outro livro, que é Mecanismo da Mediunidade, ele já trata de uma forma muito mais orgânica, de como as coisas acontecem no organismo. É um livro que fala muito de fundamentos da física. Então, quando nós estudamos lá na escola algumas coisas e não lembramos mais, quando nós começamos a ler esse livro, vem à tona aqueles ensinos. Ou, para quem não sabe, começa a aprender. Então, são explicações que nos remetem a entendimentos, porque quando se fala, e eu disse antes, né, de mediunidade, nós, muitas vezes, de uma forma, de um senso comum, popular, nós achamos que isso é algo sobrenatural, algo que é um dom, ou uma comunicação com os mortos. Se fala muito de uma forma, como eu disse, popular, né? É para falar com o morto. É muito mais do que isso, é muito mais amplo do que apenas esse enquadramento que às vezes a gente acredita que é. Mediunidade é sintonia, é aperfeiçoamento nosso. E para quem tem uma mediunidade mais de fenômeno, é trabalho de colocar isso à disposição dos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque tem uma pergunta que a gente se faz, por que que eu tenho essa capacidade aflorada? Não eu, né? Quem tem? Por que será? É uma pergunta que a gente deve se fazer, é por quê? Muitas pessoas às vezes chegam para nós e dizem assim, não, eu não quero ver espírito, eu tenho medo, eu não quero ouvir nada. Veio lá de cima o negócio, né? Então, quando a gente vem para uma reencarnação, a gente meio que já traça alguns objetivos, ou são traçados para nós, quando a gente não tem essa capacidade de traçar. Mas é muito mais amplo do que isso, né? Quando eu disse de sintonia, todos nós temos essa capacidade, em maior ou menor grau. Todos nós. Depois eu vou falar um pouco disso, mas eu só quero ler uma frase que é de Allan Kardec, que ele disse sobre mediunidade. Todo aquele que sente em qualquer grau a influência de espíritos é, por esse fato, um médium. Então a gente acredita que médiums são aqueles que escrevem, veem, falam. Esses livros que nós temos na biblioteca, quase todos são mediúnicos. Nós poderíamos até dizer que todos, mas eu quero dizer que são psicografias, quase todos. Então, achamos que às vezes é isso que é mediunidade, mas esquecemos de todas as coisas que acontecem com nós todos os dias. As nossas ideias, quando nós dizemos, nossa, que baita ideia que eu tive, ou quando temos uma pequena premonição, ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu estou com uma coisa, estou com um sentimento de que isso aí não vai dar certo. Quando nós evitamos alguma coisa ou vamos à direção de alguma coisa, são influências que nós carregamos mediúnicas. E dentro disso, o livro dos Espíritos, tem uma pergunta que nós já repetimos elas aqui muitas vezes. Está dentro do capítulo que fala sobre a intervenção dos Espíritos no mundo corporal, no nosso mundo. E a pergunta diz assim: os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E a resposta é simples. A esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. De que forma que acontece isso? Ele fala de pensamento, né? E eu falei antes de sintonia. Então, quando nós entramos naquela faixa de sintonia de outros, sejam encarnados ou desencarnados, nós estamos recebendo influência deles. A todo momento, nós entramos num ambiente e dizemos, falamos até de energia, né? Essa energia aqui não está boa, não estou me sentindo bem, não gostei. E às vezes o contrário, né? Nossa, que lugar bom de ficar. De onde vem essa percepção? Se não dessa sintonia que nós estamos pegando, dessas ondas. Então é muito mais comum realmente do que a gente imagina. Eu falei dos diversos tipos de manifestação, que são os mais conhecidos, mas nós sofremos influência de forma direta, até mesmo para uma mediunidade fenomênica, para ela poder, vamos dizer, dar vazão a essa interferência, esse intercâmbio que ele está sentindo, ele precisa estar num grau de harmonização com essa outra entidade, com esse outro espírito. Porque muitas vezes nós temos uma vida, vamos dizer, meia mundana, vamos dizer assim, né? Para a gente poder entender melhor. E será que eu vou ter acesso, vou ser acessado por um espírito de luz, como se diz? Ou será que eu vou estar afinizado com aqueles que estão na mesma faixa que eu? E o contrário também, né? Aqueles mais elevados, eles vão ser acessados por espíritos também elevados. Falo de questão moral nossa, né? Que é isso que significa a nossa elevação. E eu disse no começo também que quando se está dentro de uma casa espírita, isso é um fato comum, falar de mediunidade. Mas será que só tem mediunidade dentro do espiritismo? Será que só se fala disso não só nas casas espíritas? Tem outros lugares que são abertos a isso. Mas será que só nas doutrinas ou religiões que vão nessa direção, só ali existe mediunidade? Ou será que em qualquer outra acontece isso? Eu já até dei a resposta antes, quando eu falei que todos nós temos diversos graus de sintonia, né? Então, essa ficou fácil. Mas nós podemos pegar ao longo da nossa história, o Antigo Testamento, ele tem livros que são proféticos. Fala de diversos profetas que passaram naquele tempo e que falaram de coisas que iriam acontecer e que aconteceram. Mediunidade. Moisés, que teve aquele entendimento, aquele sopro para fazer o que fez com aquele povo, de liderar um povo inteiro, e o maior de todos, que foi Jesus, né? Então Jesus era um ser tão acima de nós, na questão espiritual, que ele tinha amplo domínio mediúnico. Porque tem outra coisa que eu não disse, que também nós, de uma certa forma, de um senso popular, a gente acha que para ser médium, tu tem que meio que te apagar para que o outro faça tudo. E não é isso, né? Intercâmbio. Então, nós estamos servindo de medianeiro a essa influência que está próxima de nós para poder transmitir. Os filmes que existem, somente os atuais, né, que falam os da vida de Chico, de Valdo, um filme recente, o próprio filme de Kardec, eles nos apresentam a questão mediúnica de uma forma bem fácil da gente entender, desmistificando várias questões que nós trazemos ao longo do tempo sobre de como isso acontece. É claro que são, eu peguei expoentes ali que são fortes na questão como médiums, né? O próprio Divaldo e Chico, eles viam os guias deles, conversavam com eles e ouviam o que eles transmitiam para poder fazer as psicografias. Então, era uma mediunidade consciente. E é isso que nós precisamos, todos aqueles que têm algum tipo de mediunidade, por isso que eu falei do Livro dos Espíritos, aprender para poder ter um controle e um desenvolvimento cada vez mais correto dessa faculdade que traz. É um assunto muito amplo falar sobre isso. Tem uma área, não é uma área da ciência, que é a parapsicologia, que eles estudam fenômenos psíquicos ou paranormais, porque eles não entendem como mediunidade. Então eles tentam entender de que forma que essas coisas, porque os fatos acontecem, eles tentam entender de que forma que isso ocorre. E eles tiram a questão espiritual, mas existem lacunas muito grandes nesses estudos, porque acreditam que é tudo produção mental do indivíduo. E existem comprovações extremas sobre efeitos mediúnicos. Eu falei da biblioteca, que tem uma gama enorme de títulos ali, mas não só esses. Quando nós começamos a se inteirar do assunto, parece que a nossa atenção ela fica mais aberta para as coisas, a gente começa a perceber que outras coisas que a gente não dava talvez importância, a gente começa a olhar de uma forma diferente. Então, como eu disse, é um assunto muito amplo para a gente até tratar em um tempo tão curto, né? Mas fica a sugestão para quem quiser ampliar esse entendimento. Eu falei de livros, tem muitos livros, tem as obras básicas, como a gente chama, tem livros mais fáceis da gente entender e perceber como nós realmente estamos cercados, né? A própria ciência, ela vem ampliando as descobertas todos os dias. Então, coisas que nós não sabemos, porque nós somos limitados ao ponto de só existe aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco. Todo o resto parece que não existe. Então, daqui até ali, não tem nada. É um espaço vazio e isso não existe. É um espaço muito preenchido. Teve um físico que disse, né? Existe muito mais coisas que eu não vejo do que as que eu consigo ver. E embasa essa frase dele explicando por que ele diz isso. Então, realmente, tem muita coisa para a gente aprender nesse mundo ainda.